069, decolar 234, chame em controle de frequência 120, decimal 8. Controle 208, 4069, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, decolou da EL, me quem espera. Azul 4069, bom dia, contato radar, saída da EL, se mantenha 360. Número 07, chamou no frequência do solo e tráfego para autorização, barulho, precisa 360. Frequência do solo 121, decimal 1. 121, foi chamado, vou chamar novamente, 67. American Line 980, clear to land, runway 10, wind. Niner 80, clear to land, runway 10. Wind calm, American Line 980. Change complete final, chame torre 1386. 1386. Santa 3153, duas para externo, baixa lá. 3153, continue a aproximação, reporte quando o baixado travado, aguarde o estar livre. Informa que é o número 2 para o pouso, Santa 3153. Afirmativo, como o número 2 reportado anteriormente, baixo travado, Santa 3153. Chanel 6211, chame sempre Recife no 251, no secundário no 3325. Recife agora, bom dia. American Lines, landing 0 on the ground at 37, turn right, call ground, frequency 121 at small. Yeah, roger, American 90, we will exit the runway to the right and switch ground 121 decimal 9. Bom dia, muito obrigado. 121 decimal 1, American Lines, landing 0. Okay, 121 decimal 1, American 90. 3859, complete na DLS X-Ray, chame torre 1386. 1386, até 3859. Salvador, até 3859, final ILS X-Ray, pistão no zero, 2 milhas do Índia Serra. 3859, continue a aproximação, cheque trem, informa que é o número 2 para pouso. O trem já está baixado e travado, aguarda a atualização, tá 3859. 3153, pista livre, autorizado pouso, pistão 1-0, vento calmo. E pouso no zero, tá 3153. 253, no solo, aos 39, livre direita, chame solo 121, no decimal 1. Direita 21, no time 3133. Luiz, que autorizado o táxi, reporte no ponto de espera. ...3859, pista livre, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo, variável 2 nós. Livre pouso, pista 3859. Monte 04, autorizado. Aliei, mantém. Aliei, mantém, 04. No solo aos 41, livre direita, chame solo 121 decimal 1. Direita 121 decimal 9, dan 3159. Dan 3859, 121 decimal 1. 211, dan 3859, copiei, obrigado. 51, confirme a secundária. 13325, azul 4069. 3, 5, 4, 0, 9, bom dia. Boa. Frequência após o 1804? Sim, para todos. Qual a próxima frequência para o 1804? Frequência do controle 120, decimal 8. Ok, graças. Autorizado decolar, pistão 1-0, vento 030 graus, 03 nós. Sente, livre decolagem, 04. Cinco 97, não tem ponto de espera. Um 8 0 4, decolado aos 44, chame controle 120 decimal 8. 208, graças. Seis 517, autorizado ali, aí manter. Controle Salvador, bom dia, gol no 804, passa 1.600 pés para o 360. Gol no 804, bom dia, contato radar, saiu da El, se mantenha 360. Da El, 360. Tahiti, autorizado decolar, estão no site. Vento variável de 2 nós. Twitch, repórter pronto. Salvador, Citadel 9970, good morning. Tem 597, autorizado decolar, pistão 1-0, vento variável de 3 nós. Está 357, autorizado decolar. Traffic Luiz, autorizado decolar, pistão 1-7, vento variável de 3 nós. Bravo que Luiz que decolou aos 4h30, vai curvar à esquerda e reportar no ponto médio da pista 1028 devido a um Airbus 320 que decolou. Isso, vai cruzar o ponto médio da 1-0. Então, 3597 decolar 247, chame controle no 20 decimal 8. 208, 357, obrigado. Salvador, boa noite. Bom dia, tá 3597, passando 2200. 3597, bom dia, contato radar, saída árvore, submantenha nível 380. Submantenha 380, a árvore tá 3597, quando possível, direto do elefante, por gentileza. Autorizado da presença, elefante, 3597. Muito obrigado, direto do elefante, 3597. 1-0-18. Uno, 20, decimal 8. Uno, 20, decimal 8. Uno, 20, decimal 8, Bravo Kilo Whiskey. Papa Tango Bravo, aqui Luiz, que bom dia, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, já posso parar do forte. Uno 607, autorizado ANE, decolar pistão no 0 vento 020 graus 03 nós. Autorizado ANE, decolar pistão no 0, Uno 607. TAM 3597, Recife, no 260, secundário no 288. 260, 288, TAM 3597, obrigado. Autorizado aqui, a gente faz sobre o litoral, mantenha-se em condições visuais, Tango Bravo, Luiz. Lá de Uno 607. Gente, 1607, decolar 256, chame em controle 20, decimal 8. 20, decimal 8, para 1607. Controle Salvador, Gano 607, bom dia, passando 1810, saída da Eulina. Gano 607, bom dia, contato radar, saída da Eulina Bridge, se mantenha 360. Eulina 360, Gano 607. Da ascensão para um no meu pé, sou a Tango Bravo, que Luiz. Gente, Romeu, reporte pronto para ataque. Ponto 5514, ponto de espera pronto. Tipo 5514, autorizado a linha e decola, pistão 10, vento 030 grau 02 norte. A linha e decola, 5514. Segundo 4 iniciando. 5-4, decolada 02, chame controle, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Trip 5-5-4. Trip 5-5-4, bom dia, contato radar, saída pouca, sub mantenha 150. 150 na saída pouca, por gentileza, assim que possível, pro de Aracaju. Sim, seu guarda de coordenação. Para ingresso da pista. Correção, autorizado o táxi até o ponto de espera, reposto no ponto de espera. Direto Aracaju, 5-5-4, obrigado. Voo no 607, Recife, 1251, secundário no 3325. 251, 3325, no 607.